Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Seja bem-vindo, estimado ouvinte. Hoje é o dia em que vai ter a oportunidade de escutar um fado lindíssimo que fez muito sucesso há muitos anos. Um fado que eu também me lembro muito bem dele, das tardes do fado, na rádio, numa rádio aqui do Norte. E não só, à noite também. Aliás, era o único fado. Eu sempre gostei muito da voz do João Braga. Não vamos ouvi-lo agora, não, ainda, mas eu sempre gostei muito da voz do João Braga, mas aquela música, para mim, era muito mais sonante ainda. Mas para já, quem vamos ouvir é Cremilde, com Mal de Amor. Para ouvir também nesta edição, Vasco Rafael, com o fado Ronda do Fado. E por fim, a Maria da Fé, com Minhas Mãos Abertas. São os próximos três fados que vamos aqui ouvir e que abrem esta edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Aos ouvintes, quero agradecer pela vossa presença e convidá-los a participar pelo nosso número 910106983. 910106983. Podem participar e deixar de viva voz a sua dedicatória. Se quiser, ontem não fiz essa referência, também pode participar por escrito pelo nosso Peça Uma Música presente no menu, não é, do site, do canal 1, e tem então aí a possibilidade de participar no Diga Lá ao Sr. Fado. Se quiser, também pode mandar um e-mail para o nosso endereço geral.radioantenaweb@gmail.com. geral.radioantenaweb@gmail.com. E agora sim, vamos à música Cremilde, com Mal de Amor. Boa tarde, ouvinte. Perdoas que eu sei, eu já perdoei. Também me enganei e a vida é assim. Agora é que eu vi o mal que sofri. Foi ontem por ti, é hoje por mim. A mesma ambição, o mesmo condão, a mesma ilusão que a gente sonhou. Um beijo franzino, um riso pretinho, a mão do destino e tudo acabou. Quem sofre do mal de amor, porque um dia amou demais, fez de bem querer uma flor e das paixões vendavais. Quem sempre andou a sonhar, correu-lhe o tempo. Pior é ter que gostar de quem não gosta de nós. Pior é ter que gostar de quem não gosta de nós. Perdoa, bem vês que nós e vocês andamos talvez perdidos demais. Corre, vê bem a graça que tem e os beijos também já são tão banais. Vê lá este amor sem fé, sem calor, perdeu o sabor assim que nasceu. Amor posto em praça, que esquece, que passa, viveu sem ter graça, sem graça morreu. Quem sofre do mal de amor, porque um dia amou demais, fez bem querer uma flor e das paixões venda faz. Quem sempre andou a sonhar, correu-lhe o tempo veloz. Pior é ter que gostar de quem não gosta de nós. Pior é ter que gostar de quem não gosta de nós. Quem sempre andou a sonhar, correu-lhe o tempo veloz. Pior é ter que gostar de quem não gosta de nós. Às vezes passa muito lá na linha. Depois sempre perguntei a muita gente, mas ninguém conhecia. O fado antigo cansa um pouco, foi por castigo transformado em fado. Um velho fado, nostalgia, já não existe nem dá memória. Depois fui à Velha Sé, onde parar a fadistagem grande. E fadistas ninguém soube dizer nada, há gente a quem perguntei. Depois na Velha Moira, onde o fado ganhou fama, teve raiz e vento para manter a tradição. Lá existe a posição da Senhora da Saúde. O fado antigo cansa um pouco, foi por castigo transformado em fado. O velho fado, nostalgia, já não existe na lendária melodia. O fado antigo, canção do povo, foi por castigo transformado em fado. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Trago as minhas mãos abertas, os meus dedos são das setas, apontam teu coração. Dizem-me as horas que sim, tudo tem princípio e fim. Eu acredito que não. Dizem-me as horas que sim, tudo tem princípio e fim. Abertas, duas montanhas desertas, dois oceanos vazios. Já cansei de te alcançar, já rasguei por dentro o mar e sequei todos os rios. Cansei de te alcançar, já rasguei por dentro o mar e sequei todos os rios. Trago as minhas mãos abertas nas madrugadas desertas, quando acordo e não te vejo. Da saudade e do desejo. Rosas de fogo na cama acendem por dentro a chama da saudade e do desejo. Abertas, bonito fado este de Maria da Fé. Já antes ficamos com a Ronda de Fado de Vasco Rafael e a Carmilde com Mal de Amor. E agora sim, João Braga, a história do Simão. Lembra-se dela? Grande música esta.

fadista, numa tasca aqui ao pé, canta a história do Simão, do amor de perdição, que é aquilo que Porto é. Aqui, amigo, te mando neste postal colorido a palavra de amizade que tu me devolves quando falas de mim comovido pelas horas da saudade. Tenho nome de mulher, o nome que melhor soa, o que gostas de lembrar. Esperança outro qualquer, mulher, mãe, qualquer pessoa, mando-te um beijo a cantar. Guardam-te as areias, cá do nosso mar. Guardam-te as estrelas, que vais abraçar. Daqui, amigo, te canto este cantar magoado que aprendemos uma vez. Desde há tanto tempo, há tanto que se namorou do fado o coração português. Foi nalguma carabela, nalguma noite bizarra, com vontade de chorar, que tu agarraste nela, na tua velha guitarra, e te puseste a cantar. Guardam-te as areias, cá do nosso mar. Guardam-te as estreias, que vais abraçar. Guardam-te as crianças, que esperam aqui. Guarda-te a esperança, saudosa de ti. Esperança, saudosa de ti. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Para esquecer, cansado de ter saudade, tudo fiz para esquecer. E hoje tenho saudade de saudade já não ter. E hoje tenho saudade de saudade já não ter. Forças para suportar uma minha fatalidade, sem forças para suportar uma minha fatalidade, ajoelhei a rezar, cansada de ter saudade. Ajoelhei a rezar, cansada de ter saudade. na vida até morrer. Roguei a Deus, dá-me a sorte nesta vida até morrer. Nesta saudade de amor, tudo fiz para esquecer. Nesta saudade de amor, tudo fiz para esquecer. Minha prece atendida por Deus na sua bondade. Foi minha prece atendida por Deus na sua bondade. Como estou arrependida e hoje tenho saudade. Como estou arrependida e hoje tenho saudade. Castigo para quem não pensa, quem não sabe o que é sofrer. Castigo para quem não pensa, quem não sabe o que é sofrer. Pois sim, saudade imensa, de saudade já não ter. Pois sim, de saudade imensa, de saudade já não ter. Clara Gertrudes de Alpiazzi, saudade das saudades. E é com esta voz que chegamos ao final de mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Se bem que ainda há mais três temas para ouvirmos, mas esta alcustense deixa-nos então este seu saudade das saudades. Outra fadista de Alcochete, fiz do Fado a Minha Sorte, de Olinda Reis, para ouvir nesta edição do nosso programa. Para conferir também António Maduro com Forcados da Minha Terra e Francisco Pimentel com O Fado Um Dia, Quando Isso For. E é então com estes três fatos que chegamos ao final de mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima tarde e amanhã, quarta-feira, dia 30, último dia do mês de Abril, voltamos a encontrar-nos por aqui. Fique bem ouvindo, um forte abraço para si. Boa tarde e até amanhã. De Olinda Reis com Fiz do Fado a Minha Sorte. E então as suas está a ouvir, diga lá ao Sr. Fado. Alto chite, braçorata, com um singelo barrite, ontem te foi à doirata. Cheia a praça, casa a cunha, um corra de pura raça, foi todo pegado à unha. Cheia a praça, casa a cunha, um corra de pura raça, foi todo pegado à unha. Pegai, pegai, furcados da minha terra, de largo a largo chamai, doiraços de nobre ferra. Olhai, olhai, estes rapazes de agora, para eles não há pai, como os furcados de outrora. Sorte bela, sem agravos, à córnea ou à barbela, assim pegam touros bravos. E mimada foi coquete da sua rapaciada, os furcados de Alcochete. E mimada foi coquete da sua rapaciada, os furcados de Alcochete. Pegai, pegai, furcados da minha terra, de largo a largo chamai, poirados de nobre ferra. Olhai, olhai, estes rapazes de agora, para eles não há pai, como os furcados de outrora. Olhai, olhai, estes rapazes e agora, para eles não há pai, como os furcados de outrora. Deixar o teu corpo em flor e se aproximar o fim, queria partir sem te ver, sentir o mundo morrer sozinho dentro de mim. Depois, em vez esquecer, poder em sonhos rever-te lá longe na solidão, rever-te sozinho assim, ver-te só dentro de mim, dentro do meu coração. É que não posso partir sem me partir dos teus olhos antes do adeus derradeiro. É que partir e te ver é duas vezes morrer de alma.